Gustavo Luna, você é um cara legal. Gustavo Luna, você é um cara sensacional. Eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você. Gustavo Luna, Gustavo Luna. Você é um curtidor fiel da página kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Gustavo Luna, Gustavo Luna, Gustavo Luna, Gustavo Luna. Uma pessoa sensacional, uma pessoa fenomenal, uma pessoa fora do normal. É o Gustavo Luna de tal. Eu gosto muito de você, você não sabe, mas eu te adoro. Não sabes por quê? Porque você é meu amigo de longa data. Essa pessoa que vou falando me lembra de alguma coisa, e essa alguma é o Gustavo Luna.